Ficheiro 14. 16. Lila era má. Era o que eu continuava a pensar em qualquer lugar secreto de mim. Já mostrara que sabia ferir com palavras e também que seria capaz de matar sem hesitação. Contudo, essas suas capacidades pareciam-me agora de pouca importância. Dizia para comigo: há de libertar alguma coisa ainda mais malvada. E recorria à palavra malefício, um vocábulo exagerado que me vinha das histórias da infância. Mas se era o meu lado infantil que desencadeava aqueles pensamentos, o certo é que havia neles um fundo de verdade. E, de facto, gradualmente, tornou-se claro não só para mim, que eu observava desde que andávamos na primeira classe, mas para todos, que emanava de Lila um fluido que não era apenas sedutor, mas também perigoso. No final do verão, começaram a aumentar as pressões sobre Rino para que, nas saídas em grupo fora do bairro, para uma pizza, para um passeio, trouxesse consigo a irmã. Rino, porém, queria ter o seu espaço. Também onde parecia estar a mudar. Lila despertara nele fantasias e esperanças. Mas para quem o via, para quem o ouvia, o efeito não era dos melhores. Tornara-se mais fanfarrão, não perdia uma oportunidade de aludir a como era hábil no seu trabalho e queria ficar rico. Repetia à miúda uma frase que lhe dava prazer: basta pouco, um bocadinho de sorte para eu mijar na cara do Solara. Mas para dizer essas gabarulices era indispensável que a irmã não estivesse presente. Na presença dela atrapalhava-se, esboçava algumas frases, mas depois continha-se. Apercebia-se de que Lila o olhava de mau modo, como se ele estivesse a trair um pacto secreto de compostura, de distanciamento, e por isso preferia não a ter por perto. Já bastava estarem todo o dia a trabalhar juntos na sapataria. Esgueirava-se para se exibir como um pavão junto dos amigos. Mas por vezes tinha de se sujeitar. Um domingo, após muitas discussões com os nossos pais, fomos sair. Rino veio generosamente assumir perante os meus pais a responsabilidade pela minha pessoa. Imagine-se, à noite! Vimos a cidade iluminada pelos anúncios luminosos, as ruas apinhadas, sentimos o fedor a peixe estragado por causa do calor, mas também o perfume dos restaurantes, das tascas de fritos, dos bares, pastelarias muito mais bem abastecidos do que os do Solara. Não me recordo se Lila já tivera alguma oportunidade de ir ao centro com o irmão ou com outros, mas se tinha ido, tenho a certeza de que não me contara. Do que me recordo bem, é que daquela vez se manteve totalmente muda. Atravessámos a Piazza Garibaldi, mas ela ficava para trás. Demorava-se a olhar para um engraxador, para uma mulherassa toda pintada, para os homens escuros, para os rapazes. Fixava as pessoas com muita atenção. Olhava-lhes diretamente para a cara, de modo que alguns riam-se, outros faziam um gesto que significava: o que queres? De vez em quando puxava por ela, arrastava atrás de mim, com medo de nos perdermos de Rino, Pasquale e António, Carmela e Ada. Nessa noite fomos a uma pizzaria do Rito e Filo, comemos com alegria. Quis-me parecer que António me cortejava um pouco, vencendo a sua timidez, e fiquei contente. Isso equilibrava as atenções de Pasquale com Lila. Mas a certa altura, o tipo que fazia a pizza, um homem dos seus 30 anos, começou a fazer voltear a pizza no ar enquanto a amassava, com uma habilidade excessiva, e trocando sorrisos com Lila, que olhava para ele admirada. Para com isso, disse-lhe Rino. Não estou a fazer nada, respondeu ela, esforçando-se para olhar para o outro lado. Mas as coisas agravaram-se. Pasquale, a rir, disse-nos que o homem que fazia a pizza, que para nós rapariguinhas parecia velho, tinha aliança no dedo, era pai de filhos, com certeza. Atirara às escondidas um beijo a Lila, soprando na ponta dos dedos. Virámo-nos todos para olhar para ele. Estava ocupado com o seu trabalho e mais nada. Mas Pasquale perguntou a Lila, sempre a rir: é verdade ou estou enganado? Lila, com uma risadinha nervosa a contrastar com o sorriso generoso de Pasquale, respondeu: eu não vi nada. Deixa estar, Pasca, disse Rino, fulminando a irmã com o olhar. Mas Peluso levantou-se, foi ao balcão do forno, olhou em volta e, com o seu sorriso cândido nos lábios, deu uma bufetada na cara do homem, atirando contra a boca do forno. O dono do estabelecimento, um homem na casa dos 60, pequeno e pálido, acorreu imediatamente E Pasquale explicou-lhe com calma que não era preciso preocupar-se, que se limitara a fazer compreender ao seu empregado uma coisa que era pouco clara para ele e que agora não haveria mais problemas. Acabámos de comer a pizza em silêncio, de olhos baixos, com dentadas lentas, como se estivesse envenenada. E quando saímos, Rino deu um grande raspanete a Lila, terminando com uma ameaça: continua assim e nunca mais te trago. O que é que se passava? Na rua, os homens com quem nos cruzávamos olhavam para todas nós, bonitas, bonitinhas, feias, e não tanto os jovens como os homens feitos. Acontecia assim no bairro e fora dele. E Ada, Carmela e eu própria, principalmente depois do incidente com o Solara, tínhamos aprendido instintivamente a manter os olhos baixos, a fingir que não ouvíamos as porcarias que eles nos diziam e a seguir em frente. Lila, não. Ir passear com ela ao domingo tornou-se um motivo de permanente tensão. Se alguém olhava para ela, ela retribuía o olhar. Se alguém lhe dizia qualquer coisa, ela parava, perplexa, como se não acreditasse que estavam a falar com ela, e por vezes respondia intrigada. Até porque, coisa fora do normal, quase nunca lhe dirigiam as obscenidades que habitualmente nos reservavam. Uma tarde, fim de agosto, fomos até à Vila Comunale, onde nos sentámos à mesa de um bar porque Pasquale, que naquele tempo se comportava como um nababo, quis oferecer um spumoni a todos. À nossa frente estava uma família a comer gelado à mesa, como nós. Pai, mãe, três filhos, com idades entre os 12 e os 7. Parecia gente respeitável. O pai, um homem forte, dos seus 50, tinha ar de professor. E posso jurar que Lila não trazia nada que desse nas vistas. Não pusera batom, e as roupas que vestia eram as mesmas de sempre, que a mãe lhe fazia. Mais vistosas estávamos nós, sobretudo Carmela. Mas aquele senhor, desta vez todos nós reparámos, não conseguia tirar os olhos dela. E Lila, embora tentando controlar-se, correspondia ao olhar como se não se capacitasse de que estava a ser admirada. Por fim, enquanto à nossa mesa o nervosismo de Rino, Pasquale e António crescia, o homem, evidentemente, sem se dar conta do risco que corria, levantou-se, parou na frente de Lila e, dirigindo-se educadamente aos rapazes, disse: vocês são afortunados. Têm aqui uma rapariga que virá a ser mais bela do que uma Vênus de Botticelli. Peço desculpa, mas já disse isto à minha mulher e aos meus filhos e senti necessidade de o dizer também a vós. Lila desatou a rir devido à tensão nervosa. O homem, por sua vez, sorriu. Fez-lhe uma vénia discreta e ia regressar à mesa quando Rino o agarrou pelo colarinho, o fez percorrer a distância a correr, o sentou à força e, diante da mulher e dos filhos, descarregou sobre ele uma série de insultos, como os dizíamos no bairro. O homem zangou-se, a mulher gritou, metendo-se no meio, e António puxou Rino dali para fora. Mais um domingo estragado. Mas o pior aconteceu uma vez que Rino não estava. O que me espantou não foi o facto em si, mas a adesão em torno de Lila de tensões de proveniência diversa. A mãe de Gigliola, no dia do santo de seu nome, chamava-se Rosa, se bem me lembro, deu uma festa com pessoas de todas as idades. Como o marido era o pasteleiro da pastelaria Solara, foi tudo feito em grande. Havia profiteroles em abundância, pãezinhos de cassata, pastéis folhados, bolos de amêndoa, licores, bebidas para crianças e discos de música de dança, dos mais corriqueiros aos da última moda. Veio gente que às nossas festarolas de jovens nunca teria vindo. Por exemplo, o farmacêutico, com a mulher e o filho mais velho, Gino, quase a entrar para a secundária como eu. Por exemplo, o professor Ferraro e a sua numerosa família. Por exemplo, Maria, a viúva de Dona Aquile, com o filho Alfonso e a filha Pinúcia, muito colorida. E também Stefano. Estas últimas presenças de início causaram grandes tensões. Também lá estavam Pasquale e Carmela Peluso, os filhos do assassino de Dona Aquile. Mas depois tudo se compôs da melhor maneira. Alfonso era um rapaz simpático. Também ia para a secundária, na mesma escola que eu. E até trocou algumas palavras com Carmela. Pinúcia estava sobretudo contente por ter ido a uma festa, pois sacrificava-se a trabalhar diariamente na charcutaria. Stefano percebera precocemente que o comércio se baseia na ausência de discriminações, considerando todos os habitantes do bairro potenciais clientes que iriam gastar dinheiro na sua loja. Geralmente abria o seu bonito e simpático sorriso para toda a gente. Por isso, limitou-se a evitar cruzar, um só instante que fosse, o seu olhar com o de Pasquale. Maria, que por regra se via a senhora Peluso, virava a cara para o outro lado, ignorou por completo os dois jovens e tagarelou muito tempo com a mãe de Gigliola. Aquilo que mais contribuiu para diluir as tensões foi o facto de termos começado a dançar sem demora. A algazarra aumentou e ninguém fez caso de mais nada. Primeiro foram as danças tradicionais e depois passámos para uma nova dança, o rock and roll, pelo qual todos, dos velhos às crianças, tinham grande curiosidade. Eu, encalorada, retirei-me para um canto. É claro que já sabia dançar o rock and roll. Já o dançara muitas vezes em casa com o meu irmão Pepe e em casa de Lila ao domingo com ela, mas sentia-me muito desajeitada para aqueles movimentos rápidos e ágeis e, embora de má vontade, decidi ficar a olhar. Aliás, Lila também não me parecera muito em forma. Mexia-se de modo um pouco ridículo, chegar a dizer-lhe, e ela tomara a crítica como um desafio e insistir em treinar sozinha, uma vez que rindo se recusava a dançá-lo. Mas perfeccionista como era em todas as coisas, naquela noite decidiu também, para minha satisfação, ficar de fora, a meu lado, a ver como Pasquale e Carmela Peluso dançavam bem. Mas a certa altura, Enzo aproximou-se dela. O garoto que nos atirara pedras, que de surpresa competira com Lila em aritmética, que uma vez lhe ofereceram uma coroa de sorvas, ao longo dos anos era como se tivesse sido absorvido por um organismo de baixa estatura, mas forte, habituado ao trabalho duro. De aspecto, parecia mais velho do que Rino, que de todos nós era o que tinha mais idade. Via-se bem nas suas feições que se levantava antes de alvorecer, que tinha de lidar com a camorra do mercado de frutas e hortaliças e que andava em todas as estações, com frio, debaixo de chuva, a vender fruta e hortaliça com a carroça, calcorreando as ruas do bairro. Mas no seu rosto de loiro, em que tudo era claro, sobrancelhas e pestanas loiras, olhos azuis, havia ainda um resquício do menino rebelde de quem tivéramos de nos defender. No resto, Enzo era de poucas palavras, mas tranquilas, todas em dialeto. Não teria passado pela cabeça de nenhuma de nós trocar piadas com eles, manter uma conversa. Foi ele que tomou a iniciativa. Perguntou a Lila por que não dançava. Ela respondeu, porque ainda não sei dançar bem esta música. Ele ficou calado e depois disse, eu também não. Mas quando puseram a tocar outro rock and roll, pegou-lhe num braço com naturalidade e levou-a para o meio da sala. Lila, que se alguém lhe tocava sem ela permitir, saltava para o lado como se lhe tivesse picado uma vespa, não reagiu. Tanta era, evidentemente, a vontade que tinha de dançar. Olhou-o com gratidão e entregou-se à música. Viu-se imediatamente que Enzo não sabia dançar grande coisa. Mexia-se pouco, de modo sério e compassado, mas estava muito atento a Lila. Pretendia claramente dar-lhe prazer, permitir que ela se exibisse. E ela, embora não fosse tão exímia como Carmen, conseguiu, como sempre, captar a atenção de todos. Até Enzo gosta dela, pensei desolada. E reparei imediatamente, até Stefano, o dono da charcutaria, olhou para ela o tempo todo como se olha para uma diva no cinema. Mas, justamente quando Lila estava a dançar com ele, chegaram os irmãos Solara. Bastou-me vê-los para ficar agitada. Foram cumprimentar o pasteleiro e a mulher, deram uma palmada amigável a Stefano e depois puseram-se também a observar os dançarinos. Primeiro, à maneira de donos do bairro, que era o que se sentiam. Deitaram um olhar carregado à Ada, que desviou o olhar. Depois segredaram, indicando um ao outro, António, e fizeram-lhe um gesto de saudação exagerado que ele fingiu não ver. Por fim, repararam em Lila. Fixaram-na durante muito tempo. Disseram qualquer coisa ao ouvido um do outro e Michela fez um visível sinal de concordância. Não os perdi de vista e não foi preciso muito para perceber que, sobretudo Marcello, que agradava a todas, parecia não estar zangado por causa da cena do trinchete. Muito pelo contrário. Em poucos segundos foi completamente cativado pelo corpo flexível e elegante de Lila, pelo seu rosto fora do comum para o bairro e talvez para toda a cidade de Nápoles. Nunca mais tirou os olhos dela, como se tivesse perdido o pouco tino que tinha. Continuou a olhar para ela mesmo quando a música terminou. Aconteceu tudo no ápice. Enzo tentou impelir Lila para o canto onde eu estava. Stefano e Marcello avançaram ao mesmo tempo para convidá-la para dançar, mas Pasquale antecipou-se-lhes. Lila deu um saltinho gracioso de contentamento e bateu as palmas feliz. Foi mesmo isto que se passou. Quatro homens, de idades variadas, moveram-se ao mesmo tempo na direção daquela figurinha de rapariga de 14 anos, cada um deles convencido de modo diferente do seu poder absoluto. A agulha raspou o disco, a música começou. Stefano, Marcello e Enzo recuaram duvidosos. Pasquale começou a dançar com Lila e, dada a excelência do dançarino, ela imediatamente se desenfreou. Nessa altura, Michele Solara, ou por amor ao irmão, ou pelo simples gosto de armar desordem, decidiu complicar a situação à sua maneira. Deu uma cotovelada a Stefano e disse-lhe em voz alta: Mas tu tens sangue na guerra ou não? Aquele é o filho do homem que matou o teu pai, é um comunista de merda e ficas aqui parada a vê-lo dançar com a miúda com quem tu querias dançar? Pasquale, de certeza, não ouviu porque a música estava alta e ele estava ocupado a fazer acrobacias com Lila. Mas eu ouvi. E ouvi o Enzo, que estava ao pé de mim, e ouvi o Stefano, naturalmente. Esperámos que acontecesse qualquer coisa, mas não aconteceu nada. Stefano era um rapaz atilado. A charcutaria ia de vento em popa, ele planeava comprar um espaço ao lado para ampliá-la, ou seja, sentia-se afortunado. Ou mesmo certo de que a vida lhe daria tudo o que desejava. Disse a Michele com o seu sorriso encantador: Deixa-me-lo dançar. Ele dança bem. E continuou a olhar para Lila, como se a única coisa que lhe importasse naquele momento fosse ela. Michele fez um trajeto de desagrado e foi à procura do pasteleiro e da mulher. O que queria ele agora fazer? Viu-a falar com os donos da casa de modo agitado, apontava para o canto onde estava Maria, apontava para Stefano, Alfonso e Pinúcia, apontava para Pasquale, que estava a dançar, apontava para Carmela, que se exibia com António. Assim que a música acabou, a mãe de Gigliola deu o braço a Pasquale cordialmente, levou-o para um canto e disse-lhe qualquer coisa ao ouvido. Vai, disse Michele ao irmão a rir, o caminho está livre. E Marcello Solara voltou à carga com Lila. Tinha a certeza de que ela lhe diria que não, sabia como o detestava. Mas não foi assim que aconteceu. A música recomeçou e ela, com a vontade de dançar em cada músculo, primeiro procurou Pasquale com o olhar, depois, não o vendo, agarrou na mão de Marcello como se fosse apenas uma mão, como se a seguir não existisse um braço e todo o corpo dele. E a transpirar, recomeçou a fazer o que naquele momento mais contava para ela: dançar. Olhei para Stefano, olhei para Enzo, estava tudo sob tensão. Enquanto o coração me batia de ansiedade, Pasquale, sisudo, aproximou-se de Carmela e disse-lhe qualquer coisa com modos bruscos. Carmela protestou em voz baixa e ele, em voz baixa, mandou-a calar. António aproximou-se deles, falou com Pasquale. Olharam os dois de través para Michele Solara, que conversava de novo com Stefano, e para Marcello, que dançava com Lila, puxando-a, elevando-a, baixando-a. Depois António foi buscar a Ada à zona de dança. A música terminou, Lila voltou para o pé de mim. Eu disse-lhe: Passa-se qualquer coisa, é melhor irmos embora. Ela riu-se e exclamou: Vou dançar mais uma música, nem que venha um terremoto. E olhou para Enzo, que estava encostado a uma parede. Mas, entretanto, Marcello convidou-a mais uma vez. Ela deixou-se arrastar de novo pela dança. Pasquale veio até junto de mim e disse-me, com ar sombrio, que tínhamos de nos ir embora. Esperemos que a Lila termine esta dança. Não, imediatamente, disse ele num tom que não admitia respostas, duro, indelicado. Depois foi de encontro a Michele Solari e bateu-lhe com força com o ombro. O outro riu-se e disse-lhe qualquer obscenidade entre dentes. Pasquale dirigiu-se para a porta de casa, seguido por Carmela, relutante, e por António, que puxava por Ada. Voltei-me para ver o que Enzo fazia, mas ele continuou encostado à parede a ver Lila dançar. A música terminou. Lila dirigiu-se para mim, seguida por Marcello, cujos olhos brilhavam de satisfação. Temos de nos ir embora, quase gritei, enervada. Devo ter revelado tanta angústia na voz que ela finalmente olhou em volta como se tivesse acordado. Está bem, vamos, disse perplexa. Encaminhei para a porta sem esperar mais. A música recomeçou. Marcello Solar agarrou Lila por um braço, dizendo-lhe entre o riso e a súplica: Fica, eu levo-te a casa. Lila, como se só então o reconhecesse, olhou incrédula. Parecia-lhe impossível ele estar a tocar-lhe com tanta confiança. Tentou libertar o braço, mas Marcello agarrou-a com força, dizendo: Só mais uma dança! Enzo desencostou-se da parede e agarrou o pulso de Marcello sem dizer uma palavra. Ainda estou a vê-lo. Estava calmo. E apesar de ser mais novo e mais baixo, parecia não estar a fazer o menor esforço. A força do aperto só se revelou no rosto de Marcello Solara, que soltou Lila com um esgar de dor e agarrou imediatamente o pulso com a outra mão. Enquanto nos dirigimos para a saída, ouvi Lila dizer indignada a Enzo em dialeto puro: Tu como viste? A mim, aquele merdoso? Ainda bem que o Rina ali não estava. Se o fizer mais alguma vez, é um homem morto. Seria possível que não se tivesse apercebido de ter dançado com Marcello duas vezes? É possível. Ela era mesmo assim. Lá fora encontramos Pasquale, António, Carmela e Ada. Pasquale estava fora de si. Nunca o tínhamos visto assim. Gritava insultos, gritava a plenos pulmões, com olhos de louco. E não havia maneira de o acalmar. Tinha raiva a Michele, sim, mas sobretudo a Marcello e Stefano. Dizia que o Bar Solara sempre havia sido um lugar de camorristas usurários, que era a base para o contrabando e para recolher os votos da estrela e coroa dos monárquicos. Dizia que Don Aquila fora espião dos nazifascistas. Dizia que o dinheiro com que Stefano desenvolvera a charcutaria fora ganho pelo pai no mercado negro. Gritava: O meu pai fez bem em matá-lo. E gritava: O Solara, pai e filhos, encarrego-me eu de lhes cortar as goelas e depois apago também da face da terra Stefano e o resto da família. E por fim gritou, voltando-se para Lila, como se fosse a coisa mais grave: E tu? Tu até foste dançar com aquele pulha? Nesse instante, como se a fúria de Pasquale lhe tivesse bombeado fôlego para o peito, também António começou a gritar e quase parecia que estava zangado com Pasquale porque queria privá-lo de uma alegria. A alegria de ser ele a matar o Solara por aquilo que haviam feito à Ada. E Ada começou a chorar. E Carmela não conseguiu conter-se mais, debulhou-se em lágrimas também. Enzo tentou convencer-nos todos a sair da rua. Vamos dormir, disse. Mas Pasquale e António calaram-no. Queriam ficar para enfrentar o Solara. Enfurecidos, repetiram várias vezes a Enzo, fingindo calma. Vai tu, vai, vemo-nos amanhã. Então Enzo disse baixinho: Se vocês ficam, também fico. Nesse momento fui eu que desatei a chorar. E segundos depois, o que me perturbou ainda mais, foi Lila, que eu ainda nunca tinha visto chorar. Éramos já quatro raparigas lavadas em lágrimas, e lágrimas desesperadas. Mas Pasquale só amansou quando viu Lila a chorar. Disse em tom resignado: Pronto, esta noite não. Resolvo o assunto do Solara noutra altura. Vamos. Por entre soluços, eu e Lila demos-lhe logo o braço e arrastámo-lo dali. Dissemos-lhe muito mal do Solara para o consolar, mas também frisámos que o melhor era fazer de conta que não existiam. Depois Lila perguntou, enxugando as lágrimas com as costas da mão: Quem são os nazifascistas, Pasca? Quem são os monárquicos? O que é o mercado negro? 17. É difícil dizer o que as respostas de Pasquale fizeram a Lila. Corro o risco de errar ao contá-lo, até porque sobre mim, na altura, elas não tiveram qualquer efeito concreto. Mas ela, à sua maneira habitual, ficou transtornada e alterada por causa disso, de tal forma que até ao final do verão me massacrou com uma única ideia, para mim insuportável. Em linguagem de hoje, tentarei resumir assim. Não há gestos, palavras, suspiros que não contenham a soma de todos os crimes que os seres humanos cometeram e cometem. Ela evidentemente dizia-o de outra maneira, mas o que importa é que foi tomada pelo frenesim da revelação total. Quando saímos, indicava-me as pessoas, as coisas, as ruas e dizia: Aquele foi à guerra e matou. Aquele espancou e deu a beber óleo de rícino. Aquele denunciou uma quantidade de pessoas. Aquele até a mãe fez passar fome. Naquela casa torturaram e mataram. Sobre esta pedra, marcharam e fizeram a saudação romana. Nesta quinta açoitaram. O dinheiro destes vem-lhes da fome daqueles. Este automóvel foi comprado com a venda de carne estragada e pão, contendo pó de mármore no mercado negro. Aquele talho nasceu do roubo de cobre e de assaltos a comboios de mercadorias. Na origem daquele bar está a camorra, o contrabando, a usura. Depressa se sentiu insatisfeita com Pasquale. Era como se ele tivesse acionado um mecanismo na cabeça dela e agora a sua tarefa fosse pôr em ordem uma remessa caótica de sugestões. Cada vez mais tensa e mais obcecada, provavelmente ela própria dominada pela urgência de se sentir encerrada numa visão compacta, sem fissuras, completou as insuficientes informações dele com alguns livros que encontrou na biblioteca. E assim, deu motivações concretas e rostos comuns ao clima de tensão abstrata que desde pequenas havíamos respirado no bairro. O fascismo, o nazismo, a guerra, os aliados, a monarquia, a república. Ela transformou-os em ruas, casas, rostos, Donáquil e o mercado negro, Peluso comunista, o avô camorrista do Solara, o pai Silvio, um fascista ainda pior do que os filhos Marcello e Michele, e o seu pai, Fernando, o sapateiro, e o meu pai, todos, todos, todos aos seus olhos manchados até ao tutano por culpas tenebrosas, todos eles criminosos empedernidos ou cúmplices condescendentes, todos comprados com farelos. Ela e Pasquale encerraram-me num mundo terrível que não dava escapatória. Depois Pasquale começou a ficar calado, também ele derrotado pela capacidade de Lila de ligar uma coisa à outra, formando uma corrente que nos apertava por todos os lados. Via-os passear juntos com frequência, e se a princípio era ela que ficava suspensa dos lábios dele, agora era ele que ficava suspenso dos lábios dela. Está apaixonado, pensava eu. E depois pensava, também Lila se apaixonará. Depois namoram, depois casam-se, continuarão a falar destas questões políticas e terão filhos que, por sua vez, falarão das mesmas questões. Quando recomeçou a escola, por um lado sofri muito porque sabia que já não disporia de tempo para Lila, mas por outro esperei desligar-me daquela sua avaliação dos delitos e das cumplicidades e das cobardias das pessoas que conhecíamos, que amávamos, que trazíamos, eu, ela, Pasquale, Rino, todos nós, no sangue.